Sessão 1 de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Jorge Luiz. Introdução. O que é propriamente revista em sua essência de vida e cotidiano deixa-o de ser Orfeu para melhor se engalanar do seu título e propor-se. E propondo-se, vincula o direito de, em primeiro lugar, se desassemelhar de outros meios, maneiras e formas de realizar arte, tendo por notável nosso volume de beleza num ser incaracterístico ou fragmentado, como literárias que são essas duas formas de fazer, revista ou jornal. Puras e raras, suas intenções como seu destino de beleza é o do exílio. Bem propriamente, Orfeu é um exílio de temperamentos de arte que a querem como a um segredo ou tormento. Nossa pretensão é formar em grupo ou ideia um número escolhido de revelações em pensamento ou arte que sobre este princípio aristocrático tenham em Orfeu o seu ideal esotérico e bem nosso de nos sentirmos e conhecermos-nos. A fotografia de geração, raça ou meio, com o seu mundo imediato de exibição a que frequentemente se chama literatura e é sumo do que para aí se intitula revista, com a variedade a inferiorizar pela igualdade de assuntos, artigos, sessão ou momentos. Qualquer tentativa de arte deixa de existir no texto preocupado de Orfeu. Isto explica nossa ansiedade e nossa essência. Esta linha de que se quer acercar em beleza, Orfeu necessita de vida e palpitação, e não é justo que se esterilize individual e isoladamente cada um que a sonhar nestas coisas de pensamento. Lhes der orgulho, temperamento e esplendor, mas, pelo contrário, se unam em seleção e a deem aos outros que, da mesma espécie, como raros e interiores que são, esperam ansiosos e sonham nalguma coisa que lhes falta, do que resulta uma procura estética de permutas, os que nos procuram e os que nós esperamos. Bem representativos da sua estrutura, os que a formam em Orfeu concorrerão adentro do mesmo nível de competências para o mesmo ritmo, em elevação, unidade e descrição, de onde dependerá a harmonia estética que será o tipo da sua especialidade. E assim, esperançados, seremos em ir a direito de alguns desejos de bom gosto e refinados propósitos em arte que isoladamente vivem para aí, certos que assinalamos como os primeiros que somos em nosso meio alguma coisa de louvável e tentamos, por esta forma, já revelar um sinal de vida, esperando dos que formam o público leitor de seleção os esforços do seu contentamento e carinho para com a realização da obra literária de Orfeu. Luiz de Montalvor. Fim da sessão 1.